A Rádio GV Mix apresenta... Ih, deu ruim. Ao acordar cedo, João saiu sem direção. De repente, se deparou com um bar de seu Manel. Entrou... Garçom, desce uma branquinha. Ao beber, avistou uma linda mulher. Qual sua graça? Zulesca. Ué, Zulesca é o nome da minha cabrita? E por acaso, qual é o seu nome? Meu nome é João, mais conhecido como João Bonitão. Tá mais pra João Chapadão. E se o coco cai e rola? A Rádio GV Mix apresentou... Ih, deu ruim. Com João Vitor. Thaís Fernanda. Isadora. Maria Clara Ferreira do Santo. Ícaro Pereira de Freitas. Rainara. Pedro Augusto. Wendy. Elisiane Rezende. Ai.